ser humano, quem sabe uma mina, mente viagem, encaixa na rima. Yo, yo. Mano, vamos aí, lado a lado sem cair. E aí, tá tudo ok? Treta ultrapassa, mas parece verso sem graça. Cada dia que passa, sigo na raça, quem sabe consigo minha taça. Na audácia, visto de longe aquela traça. Ao dizer que evoluiu, afirmando que contribuiu onde sua cara passa. Vejo a farsa, olhe para mim, vê se não disfarça. Fumo a massa, em casa, em quadra, na praça. Ah, gambé, não embaça. Faro fino, ver-me de longe, escondo fino. Deixa quieto, sou menino, vim com olhar muito fino. Mas no fundo se abrindo, falando que sua cara não era livrada desde o tempo de Lampião, virgulino. Arrasa, do pega da já era, quem dera as belas agora é brasa. Atrasa, meu lado com a gata, se pudesse trancava com os ali na NASA. Ah, colocaria além da faixa de Gaza. Sai da minha frente, vê se não embaça, vaza. O que faria minha mente, dói no dente. Estou crente que tua mãe sofreu dois do ventre. Peça ruim, rodou num jardim manguinho. Fojaram um metrinho, tomou no oitinho. Abafa na quina, casa do boy piquinho. Não pode rolar embaço. É, Cutu, embaçar aqui, mano. Tá embaçado. Se liga aí. Estou com fome, tenho gula e vontade de vencer. Tô na luta e vou pra guerra e não vou me enfraquecer. Hip hop em João Pessoa, skateboard até morrer. Saio andando no caixão e não chega a falecer. Inspiração é no Nordeste, é loucura, pode crer. Faço rap todo dia, dou valor a poesias. Me tico, me quei, aplique lombos na gatinha. Tiro força lá do chão e fico pé no escorão. Nunca andei de camburão, pros gambé vacilo não. Não dou uma de ladrão e no espaço cultural o skate é legal, um alô pra Márcio Brown. Um alô pra Márcio Brown. Aí, tá aqui quem okay tá falando é Sacal. Cabeça é de centro e conjugal. Vai. Sou lombreiro, vagabundo, sem troféu e sem dinheiro. Sou comediante barato, palhaço do mais rústico picadeiro. E por ser assim tão inculto, meu planeta vive oculto num eterno nevoeiro. Desde então, meu remédio é fazer canção. Pras mina ingrata, faço estilo boêmio. Toco sexo, serenata. A angústia me devora e quase me mata. Se ela não me deu até agora, imagine outra data. Me esquece, me espécie, não relato o que faço. Por quem estou, como nasci, com quem vim, pra onde vou. Sei que muitos me corrigem, mas nem sabe a minha origem. E nem eu direi quem eu sou. Quase cego, surdo e mudo, vou assim vagando a esmo. E aprendi comigo mesmo que posso saber de tudo. Rimando eficiência nas novas formas de ensino. Não aprendi inocência, declamo meu hino. O amor ao próximo eu tenho pela minha própria consciência. Ciência com arsenal de robôs fazendo o mundo presente. De mola, fios e pedaços, monstrengos de ferro e aço substituindo a gente. Na sombra da feira de Tambaú até o final do escambo, mano. Tô falando em uma coisa e tu pensando outra parada e na... Na sombra da feira de Tambaú até o final do escambo, mano. Tô falando em uma coisa e tu pensando outra parada e na verdade... A sua nave está pousada, nós não falamos que eu venho. Você já sabe, meu bebê, porque você você está rindo, porém eu sou o seu piloto. Ah!